MEC FM apresenta Rádio OSB. Produção e apresentação, Sérgio Fortes. Amigos ouvintes, está começando mais uma edição do programa Rádio OSB, uma parceria entre a Rádio MEC e a Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira. A Sinfonia número 4, Opus 120, de Robert Schumann, é a primeira atração do nosso programa de hoje. Esta sinfonia ganhou o número 4, mas foi, na realidade, a segunda sinfonia produzida pelo grande mestre alemão. Ocorre que a obra alcançou uma repercussão desfavorável quando foi apresentada pela primeira vez no Salão de Leipzig, no dia 6 de dezembro de 1841. As causas desse fracasso geram controvérsias até os dias de hoje. Há quem diga que a Sinfonia número 4 padecia de uma orquestração pobre. Outros a consideravam estranha, chamando a atenção para um incomum solo de guitarra presente em seu segundo movimento. Um grupo de estudiosos aponta uma terceira causa para aquela reação adversa. Schumann era um maestro sofrível, incapaz de conduzir músicos que enfrentavam o desafio de executar uma obra inovadora, como era o caso de sua Quarta Sinfonia. O certo é que Robert Schumann condenou essa obra ao esquecimento, o que durou 10 anos. Em 1851, ele decidiu revisar profundamente esse trabalho, apresentando a versão da Quarta Sinfonia como a conhecemos nos dias de hoje. Clara Schumann, a grande pianista, esposa do compositor, chegou a declarar que o trabalho de 1841 não passava de um esboço e que só a versão de 1851 havia sido efetivamente orquestrada. Mas isso foi desmentido por Johannes Brahms, que, inclusive, declarava gostar mais da versão de 1841. A premiere da nova Sinfonia número 4 alcançou êxito e se beneficiou da presença de um grande maestro. Quem a regeu nessa oportunidade foi Felix Mendelssohn, o notável compositor, que era também um excepcional regente. A versão que vamos ouvir da Sinfonia número 4 em Ré menor, de Robert Schumann, foi apresentada pela Orquestra Sinfônica Brasileira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 31 de maio de 2014. A regência é do maestro Marcelo Leninger. condução do maestro Marcelo Leninger, a Orquestra Sinfônica Brasileira interpretou a Sinfonia número 4 em Ré menor, de Robert Schumann. MEC FM apresentando Rádio OSB com Sérgio Fortes. Prossegue a Rádio OSB com a apresentação do concerto número 1 para violino em Sol menor, opus 26, de Max Bruch. Obra muito importante no repertório concebido para esse instrumento e certamente uma das mais conhecidas criações do compositor alemão, o concerto número 1 para violino e orquestra foi finalizado no ano de 1866. Sua premiere aconteceu no dia 24 de abril daquele ano, com interpretação de Otto von Königslöw e regência do próprio Max Bruch. Inseguro quanto à orquestração da obra, o compositor submeteu seu trabalho a revisões do célebre violinista Joseph Joachim. A estreia do concerto em seu novo formato aconteceu em 5 de janeiro de 1868, no Teatro de Bremen, quando foi executado por Joachim, sendo a orquestra conduzida por Karl Martin Reintaler. Na programação de 31 de maio de 2014 da Orquestra Sinfônica Brasileira, quem interpretou o concerto número 1 de Max Bruch foi a excepcional violinista russa Alexandra Somm. Conduziu a OSB o maestro Marcelo Leninger. Thank you.